salve meu parceiro JC. Salve Flex. Briguei de novo com a mina. Vixe, mano, sério? Bagulho é louco. Não, tem calma. Tem que manter a calma, mano. Tô chateadão. Não é por aí não. Tô precisando desabafar. Conta a história pra mim, em seguida vem com as ideias também, vai ficar tudo redondo. Vamos lá. Pode crer. Ela pediu um tempo, eu não quis esperar. Foi um mal entendido, não quis me escutar. Foi da boca pra fora. Será que tem volta quando a de fé vai embora? Malandro chora, nem sei bem explicar o que aconteceu. No meio do caminho a gente se perdeu. Eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Deixou um bilhete dizendo adeus. Já não sei o que faço pra sentir seu abraço. Meu coração não é de aço, me sinto um fracasso. Briga, ciúmes, a separação. Sei que muitas vezes ela tinha razão. Me lembro do dia em que nos conhecemos. Me recordo com carinho desses bons momentos que passei ao lado dela e fui muito feliz. A tal felicidade que eu sempre quis. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Não tem graça sem você. A distância nesse caso é o principal algoz. Uma conversa sincera sem subir a voz. Sentimento ferido de madrugada sozinho, sentindo falta de carinho e dormir juntinho. Nesse jogo do amor ninguém quer ceder, mas nunca é tarde pra se arrepender. As coisas ruins ficam no passado. Todo ressentimento que tem que ser superado. Fogo e paixão, eterno apaixonado. Ciúmes ponderado, é bom pros namorados. Se posso lhe dizer que não vivemos sem ela. São a paz e o equilíbrio que acabam com a guerra. É nessa hora que malandro chora. Sente falta de uma chance pra conversar com calma. É uma história tão linda que não pode acabar. Tenho esperança que vocês vão voltar. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Não vale a pena, tente entender. A vida não tem graça sem você. É isso aí, agora segue em frente, ergue a cabeça que vocês vão trocar ideia, vai ficar tudo bem, mano. Pode crer, mano. É assim mesmo, as coisas acontecem, são coisas do amor. Aham. Já deu certo, Afroex, tamo junto. Fé em Deus. É, meu parceiro JC, a vida é assim mesmo. É vivendo e aprendendo. Sem palavras. Valeu, Sampa Crio. Afroex. Aham.